fevereiro. Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome. A justiça pede sua cabeça. Extra, extra, extra, extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, extra, extra, extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Que notícias lhe trago, Johnny? Prepare seu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro. Perder sua alma. O que daria um homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que tem. Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome. A justiça pede sua cabeça. Essa é. Johnny nem sabe que...